Rio de Janeiro! Alô, YouTube Space! Simbora, senhor. Se juntar um Maracanã lotado ainda não vai dar. O calor do beijo que a gente vai dar. Parece que o relógio não quer colaborar. Mas de hoje não passa não. E pode escrever, a gente vai fazer história na história dos casais perfeitos. E vamos inspirar pessoas por aí. Sorriso é pra se dividir. E o mundo não se preparou. Mas quando a gente se encontrou, foi Big Bang, nós dois, explode amor. Somos a origem de tudo, contagiou e o nosso amor virou oitava maravilha do mundo. Foi Big Bang, nós dois, explode amor. Somos a origem de tudo, contagiou e o nosso amor. Um Maracanã lotado ainda não vai dar. O calor do beijo que a gente vai dar. Parece que o relógio não quer colaborar. Mas de hoje não passa não. E pode escrever que a gente vai fazer história na história dos casais perfeitos. E vamos inspirar pessoas por aí. Sorriso é pra se dividir. E o mundo não se preparou. Mas quando a gente se encontrou,